Vida é uma pirâmide, eu vejo e entendo. É unânimo, beijo da sorte a um crente. O meu ânimo apaga e acende no crânio. E a conta do punk te sente. O meu pânico é acabar em frente a uma porta no topo. Com money no bolso, sem ter dito nada de mim ao meu povo. Canção badalada, mas deram as 12. Amanhã de manhã vira amargo que é doce agora. Tu aproveita já, foste tão pisado lá em baixo que agora chegou a tua hora de pisar. Contrabaixo não é só um instrumento, agora também podes vê-lo como um lifestyle. Basta praticar, desenrolando fios desse novelo. Vais entrar no baile, vais-te fatigar. Ninguém manda um Tuga abaixo como o próprio Tuga numa espelunca nice. Nós alcançamos o topo Tuga e ficamos a crer que ninguém suba mais. Nós que começamos do chão e lá acabaremos. Esquecemos dos alongamentos, ganhamos a ruga 200 pequenos e agora essa ruga vai. Deus nos ajude com as falhas na nossa visão e guia quem sobe para essa divisão. Pois bem desse clube eu assino a minha rescisão. Pagar essas contas não é cumprir a minha missão. Todo aquele que atinge o topo, mesmo com umas fins se aflige igual. Que só quando brilha, brilha para todos, tal como calha a cama do hospital. Tu olhas para cima para quem manda o clima, mas o prédio estava na horizontal. No final do dia na mesma gravilha que tu caes de cu. Porque dama és animal, tão fundamental. Lembra que é irracional mandar abaixo os outros porque estás-te a sentir mal. Tudo é tão normal, há um ciclo vicioso, também pagas no final. Please, Deus nos ajude com as falhas na nossa visão e guia quem sobe para essa divisão. Pois bem desse clube eu assino a minha rescisão. Pagar essas contas não é cumprir a minha missão.